Samuel, outra coisa que eu queria te perguntar, né? É que é uma turnê que está começando hoje, são várias cidades que vocês ainda vão fazer esse espetáculo. E como que foi planejada essa turnê, né? Como que são feitos esses contatos para conseguir viabilizar a turnê? A gente tem dois projetos aprovados. O nosso projeto é aprovado em dois editais, né? Um é da FUNARTE, que foi para montagem do espetáculo, e o outro é da DCult, a Diretoria de Culturas da UFO, que patrocinou também parte da montagem e a circulação. E aí, dentro da proposta que a gente mandou para a DCult, a ideia era mesmo circular por algumas cidades da região do Triângulo Mineiro. Até mesmo porque a gente está localizado no que era antigamente chamado Sertão da Farinha Podre, né? Que a gente cita no título do espetáculo, não de forma gratuita, né? Porque a gente de alguma forma trata de algumas questões que aconteceram realmente aqui, né, nesse espaço onde a gente vive. E as cidades em si foram escolhidas. Quando a gente mandou o projeto, a gente não tinha definido a cidade, só falou que ia rolar a circulação. E aí elas foram escolhidas mesmo para a gente já ter pessoas, que a gente conhece pessoas, né, aqui, tem o pessoal do Megalozebu, né, tem os amigos do Lucas. Aí a gente vai agora para Ituiutaba, tem um pessoal lá de um grupo que é amigo nosso, que foi uma das atrizes do grupo, foi professora no curso de teatro lá, deu aula para mim, deu aula para alguns dos atores do grupo. A gente vai para Iturama, que é a cidade da Camila. A gente vai para Patos, que tem pessoal lá também, né, do Fora do Eixo, tá? E a Mara, que está ajudando a gente agora, ela está na Secretaria de Cultura. Então a gente foi escolhendo, pensando já nessas parcerias, né, com o pessoal. E agora, de última hora, surgiu também a possibilidade de Paraguari, que não entrou nesse circuito, mas depois que a gente apresentar em Uberlândia, a gente vai para Paraguari. E tem também a parceria que a gente está firmando em Uberlândia com o pessoal do Goma e da CUFA, que a gente vai fazer a circulação pela periferia de Uberlândia, por alguns bairros, dentro de um projeto deles que se chama Encontros Periféricos, que já está rolando. Que rola cinema, rola o hip hop, rola. E aí, no segundo semestre, agora vai rolar o teatro com a gente. Massa. E, por exemplo, assim, o grupo de vocês, ele tá há quanto tempo trabalhando e como que é feito o trabalho do grupo da margem? É mais local? Agora que vocês estão começando a fazer mais essas circulações, como que funciona? Circulação, essa é a nossa primeira, né? Porque circulação quer dizer que você vai passar por várias cidades, né, num fluxo, num período e tal. Mas a gente já viajou bastante com os outros espetáculos nossos. Nós nascemos em 2007, dentro de um grupo de pesquisa do Narciso, que é o diretor, que era para pesquisar os viewpoints. E aí, de início, era só um grupo de pesquisa mesmo, dentro do curso de teatro. E aí surgiu a necessidade desse grupo de pesquisa criar o primeiro espetáculo para colocar em prática aquelas coisas que a gente estava estudando na teoria, né? Quer dizer, a gente já estava estudando na prática também, porque não tem como não tem como você dividir, né, dentro desse tipo de pesquisa, a prática e a teoria. Mas a gente queria provar isso na montagem de um espetáculo mesmo. E aí a gente montou o primeiro espetáculo, que foi o Canoeiros da Alma, que a gente apresentou aqui no SESI, não lembro quando, mas acho que foi em 2009. E aí, com esse espetáculo, a gente já viajou bastante. A gente tem também performances, que a gente tem uma outra linha nossa de trabalho, que a gente também já viajou com performance. Tem um espetáculo só das meninas do grupo, que chama Elas no Tempo Irrompido, que também já apresentou aqui em Uberaba. Tem agora um solo do Narciso. Em breve terei um solo também, que eu vou começar agora nesse segundo semestre, porque eu também quero, depois que tiver esse solo, né, que como vai ser só eu, então não vou precisar contar com nenhuma assistência técnica, nem outras pessoas do grupo para viajar comigo. Eu quero fazer uma circulação grande, né, pelos foras do eixo do Brasil. Quero ser recebido aí pela galera. Isso para 2012, né? Um projeto aí para ver se eu viajo 2012 inteirinho. Massa. Samuel, aproveitando que você começou a falar do circuito, né? A sua entrevista, ela vai ser transmitida por um programa que a gente está estreando agora, que é Rádio Livre Fora do Eixo, né? E com essa perspectiva de trazer, então, o que está acontecendo na arte em todo o âmbito Fora do Eixo aí que a gente está trabalhando, né? E o Samuel, ele faz parte do Palco Fora do Eixo, que é uma ação que a gente tem de artes cênicas, né? E não só de artes cênicas, né? Me corrige aqui, Samuel. Não, de artes cênicas, né? Sim, é, de artes é. Integradas, como que não, é? Não, o palco é de artes cênicas, né? E aí, junto com as outras áreas, né? Com o pessoal do cinema e tal. Artes integradas no contexto geral, mas o palco é de artes cênicas, que aí conjuga teatro, dança, performance, circo, até ópera, mas acho que não tem ninguém fazendo. Bacana, Samuel. E é isso, então o Samuel também faz parte, né, desse projeto do Circuito Fora do Eixo, né? E esperamos então o próximo projeto aí do grupo de... Coletivo Teatro Coletivo da Margem. De Teatro da Margem, que não me garante que vocês forem inventar, Samuel. E aí, estamos esperando vocês de novo, tanto quanto o projeto solo também, do Narciso. Narciso e o meu também, né? Pra 2012. Bacana. Então obrigado, Samuel. Massa, valeu. Muito obrigado por receber a gente aí pela entrevista.